O fenômeno. O show que todo Norte e Nordeste está aplaudindo. Banda 007. A sofrência do estado do Pará. Segura o coração, Gui! A maior sofrência do estado do Pará chegou! Banda 007! DJ Eduardo, do estúdio EM Produções. Banda 007. Aí, Dudu! Eu acho que me apaixonei pela primeira vez. Te juro, não foi combinado, mas aconteceu. O amor proibido, o amor sem juízo, que dói no peito. Sabes que lutei, mas foi sempre vencida. Não tem mais jeito. Uou, sofrendo. Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo.

mostrei quem eu sou, a minha verdade. Sou pássaro noturno, quer ser meu par? Procure entender por quê. Já não durmo, nem sei voar. Sonhar, viver, yeah. Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo. Só você, yeah, yeah. Banda 007. Banda 007. No pop line você dá sinal, que tal? No pop line você dá sinal, quem sabe a gente se encontrar depois. Uma fica de nessa nós dois. Imagine eu e você dando uns amates no carro, depois a gente sobe lá pro quarto. Deitada a gente sua pra valer, H de fogo deixa acontecer. Vem com os DJs, ó, ó, DJ Juninho, ó, ó. Você fica toda molhadinha e tome, ó. Vem com DJ Davis, ó, ó, DJ Nandinho, ó, ó. Você fica toda molhadinha e tome, ó. Banda 007.